Recife 120, passa a nível 1960, chama o centro Recife, frequência 12685, até 12545, governo. 12685, 2545, tá 350. Recife tá 350. 2085. Oito, 1-7, autorizado, chama pronto para o táxi, portão 02. Camarada para o táxi. contato com o 897, com o 97 que era a bordo, eu quero um 3 horas. Voo 1817, direita via Índia, ponto de espera da 10, reporta pronto para decolagem. O ajuste no 011. Sede autorizado a alinhar e decolar da 10, o vento 1110 graus com 05 nós. Decola 10, boa no 7, decola as 4-2, controle agora em 120, decimal 8, bom voo. Ono 8, Ono 7, subiu 360, perfil da Elfa. Salvador, boa noite, é o São 3399. São 3399, boa noite, formação Charlie, Guarulhos 360, copia? Afirmativo, está Charlie, autorização, Guarulhos 360, copia. Autorizado Guarulhos, nível 360, decola da 10 com curva direita no perfil da saída da AEL, Leda, após posição Bridge, onde intercepta pêndulo 16 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 120, decimal 8 e aciona 5503 no transpondo. Autorizado Guarulhos, nível 360, próxima decolada da pista 10, curva direita, saída do anel, letra, depois direto bridge, intercepta depois do 1,6, conforme a rota. Controle Salvador 2018, 503, seus pontos. 3399. Elas confirmando o perfil da saída da El. Delta Alfa, Eco Lima, após posição Leda, após bridge. Positivo, da El, Leda, bridge, eu pressiono 16, rota o 3399. Correto, confirmo, portão 0109. 16, dúzia. 6, meia dúzia, chama pronto, pushback, acionamento, portão 3309. Chamará. Pronto para o pushback acionamento 3399. Autorizado, reporta táxi, então 3309. Autorizado, reporta para o táxi, 3309. Oito no sete, turma, até nível 340. Sobe até o 340, 8197. 18 no 7, passa nível 170, chama o centro Recife, frequência 1251, alterno 3325, boa viagem. Salvador, eu estou 3399, compro táxi 1, 2, 3, a bordo, 4 horas de autonomia, pega galhão. 3399, táxi via Pátio Índia, ponto de espera, cimentou em 1, 1, 8, decimal 9, 5, um ajuste no 0, no 1, no bom voo. Pátio Índia, eu estou espera da 3399, obrigado. Bom dia, altura 3399, pronto. 3399, bom dia, autorizado a alinhar e decolar da 1-0, o vento 1-2-0 graus com 0-5 nós. Autorizado a alinhar e decolar, 3399. Então 3399 decola 55, controle agora em 120 decimal 8, bom voo. Ok, 208, controle, obrigado, bom dia, até mais. Controle Salvador, bom dia, tá 3399 decolou, perfil da Dael, cruza 1700. 3399, contato radar, supra nível 360, perfil da Dael. Ok, 360, perfil, 3399.